Quer dizer, o Buda dirige a sua mensagem, né, aos seres sencientes, quer dizer, a todos os seres capazes de sofrimento, de experimentar o sofrimento. Certo? E ele diz, isso inclui, isso vai desde os condenados ao inferno, né, passando pelos demônios, os animais, os seres humanos e os anjos. Está gravando? Está gravando. Mas as religiões abraâmicas não. Elas não se dirigem nem aos anjos, nem aos animais, nem aos demônios, mas só aos seres humanos. Então é natural que no ambiente delas é que se clareia maximamente a ideia do o que é um ser humano. Então, por exemplo, todas as ideias que a gente tem acerca, hoje em dia, acerca do que é próprio para um ser humano, então, por exemplo, a ideia de direitos humanos, todas essas ideias só podem surgir no ambiente das religiões semíticas. Ah, uma vez que você admite, olha, isto aqui, este ser aqui, é parcialmente divino, ele passa, evidentemente, a ter certas prerrogativas que nenhuma outra criatura tem. Então, por exemplo, existe um exemplo de santidade budista que jamais ocorreria a um judeu, cristão ou muçulmano. Um monge que encontrou uma tigresa ferida de morte, com uma ferida mortal, e viu, ela não tem como alimentar os filhotes, então eu entrego o meu corpo para que eles se alimentem dele. Esse é um exemplo de santidade comum no budismo. Tem vários relatos históricos de monges se entregando para simplesmente que os animais parem de sofrer. Isso jamais ocorreria a um judeu, cristão ou muçulmano. Porque, do ponto de vista budista, a diferença entre o ser humano e o animal não é uma diferença de, vamos dizer, um grau maior de divindade no ser humano. Quer dizer, olha, a grande diferença, para o budista, a grande diferença entre o ser humano e os outros seres é a experiência equilibrada de alegria e sofrimento. Assim, olha, o que maximamente facilita para o ser humano o caminho da iluminação é o fato dele ter uma experiência bastante bem temperada. Quer dizer, os anjos e os seres divinos, eles têm uma vida em que predomina a alegria, em que predominam o que é bom. E por isso eles não ambicionam nada mais. Os animais e os condenados do inferno têm uma vida em que predomina o sofrimento. Então eles não conseguem nem pensar em iluminação. E nós, seres humanos, temos uma experiência equilibrada de sofrimentos e alegrias. Então nós conseguimos parar para pensar nesse assunto. Quer dizer, nós temos uma alegria que não é suficiente para nos satisfazer completamente. Então nós temos um desejo de obter algo mais. E nós temos sofrimentos, mas eles geralmente não são suficientes para apagar completamente a nossa consciência reflexiva. Então, quer dizer, não existe, para o budista não existe diferença intrínseca entre as diversas formas de vida senciente. A diferença está simplesmente no grau em que elas experimentam sofrimento ou alegria. E é evidente que a experiência de sofrimento e alegria é simplesmente a diferença entre a experiência humana e a animal, é simplesmente uma diferença de grau, não é uma diferença intrínseca ou de categoria. Alegria é alegria para um cachorro e para um ser humano. Sofrimento é sofrimento para um cachorro e para um ser humano. Enquanto tal, as experiências são da mesma espécie, da mesma natureza. Tá claro isso aí? Mas a mensagem das religiões abraâmicas não se dirige aos que podem sofrer. Mas aos que podem pensar, escolher e amar. Tá claro isso aí? Sim, o amar aqui envolve exatamente a nobreza de sentimentos. Amar aqui significa sacrificar-se por um outro. É a capacidade de você agir em benefício do outro e não por instinto, como o animal que protege a sua ninhada. Opa. Um cristão que fizesse o que aquele monge budista fez, o budista, ao entregar o próprio corpo para a alimentação daquele tigre que não tinha condições de alimentar a sua ninhada, ele agiu de uma maneira santificada. Uhum. Um cristão que o fizesse teria feito justamente o contrário. Um cristão que o fizesse o teria feito por quê? Um cristão faria isso por quê? Um cristão não faria. No máximo ele ia estar sentindo. Por que ele faria? Seria considerado um suicídio. Exatamente. 99% de chance de ser considerado um mero suicida. Não é isso? Porque ele não existe meio de você encontrar no cristianismo uma razão para ele fazer isso. Você pode encontrar, tanto no judeu quanto no cristão quanto no muçulmano, certo? Uma aceitação de um mal inevitável em nome de Deus. Ah, agora se jogaram no Coliseu e está cheio de leões famintos. E você aceita isso porque isso foi uma ação divina. Você aceita isso por causa da glória de Deus. Mas você não se entregou por compaixão ao leão faminto, mas pela glória de Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, basicamente, vamos dizer, a estrutura fundamental dos valores abraâmicos, das religiões abraâmicas, é em três planos. Existem três categorias de objetos. Quer dizer, existem os bens humanos, que são esses três: objetividade da inteligência, liberdade da vontade e nobreza de sentimentos. Certo. Existem bens animais, certo, do qual partilhamos também, quer dizer, os bens materiais, e que para o judeu, cristão e muçulmano são um mero suporte desses outros três. Eles nunca são um propósito final. E existem os males. Certo. Esses três objetos entram em três categorias ontológicas diferentes para o membro das religiões abraâmicas. Eles vão dizer, olha, os bens espirituais, que são esses três, derivam do quê? Da semelhança do homem com Deus. Quer dizer, do fato do homem ser quase divino. No Antigo Testamento, inclusive, tem isso. Então, é costume a gente traduzir versões cristãs do Antigo Testamento, a gente coloca aqui nessa passagem: Deus fez o homem pouco abaixo dos deuses ou dos anjos. Mas o que está escrito lá em hebraico é: Deus fez o homem pouco abaixo de Deus. Segunda categoria entra na categoria o quê? Imagem de Deus. Quer dizer, todos os bens temporais são imagens fragmentárias de Deus. Tá claro isso, hein? E terceiro, existem as coisas que são diferentes de Deus, que existem para manifestar a transcendência divina em relação ao mundo. E são os males. Os judeus, cristãos e muçulmanos aceitam os males justamente como sinais da transcendência divina. A ausência de Deus, exatamente. No objeto, é uma privação. Mas essa privação existe para você lembrar que Deus é maior do que os objetos. Para você lembrar que os objetos não podem ser iguais a Deus. É a coisa mais comum e espontânea, quase que espontânea, em qualquer um que tem uma herança cristã, diante de um amigo sofrendo por um grande mal, dizer para ele aceitar, porque é a vontade de Deus e deve ter algo maior por trás daquilo. Dizer que deve ter algo maior por trás daquilo. Não é assim? Quer dizer, esse mal é um sinal de Deus que transcende a sua medida. Tá claro isso aí? Sempre que um cristão, judeu ou muçulmano sofre um mal, ele sempre vai dizer: olha, isto aqui é mal na minha escala mental, mas não na escala divina. Não é assim? Quando vocês encontrarem, me diga a passagem da Bíblia ou do Alcorão em que diz que Deus, em que Deus diz para o homem para ele eliminar todos os males que há no mundo. Não existe. Tá claro isso aí? Às vezes é uma característica importante também dessas religiões. Justamente por serem tão conscientes da condição humana, nenhuma delas diz que o sofrimento não tem um papel na vida humana. Ora, se o sofrimento não tivesse um papel na vida humana, ele simplesmente não existiria para os humanos. Tá claro isso, hein? É isso que os cristãos chamam a economia da salvação. Deus permitiu certos males para que você recebesse outras coisas que transcendem a sua medida. Tá claro, hein? As religiões abraâmicas não se propõem eliminar todos os males que há no mundo. Opa. As religiões abraâmicas não se propõem eliminar os males que há no mundo. Elas se propõem, quer dizer, minimizar esses males na prática e compensá-los espiritualmente. Tá claro isso aí? Pelo contrário, todas as três propõem que Deus eliminará os males. Ah, essa é outra característica das três. As três esperam um Messias. Tá claro isso aí? Os judeus esperam o Messias. Os cristãos esperam o retorno do Cristo. E os muçulmanos esperam o retorno do Cristo também. Elas dizem, olha, somente a iniciativa divina... O que é? Mensagem diz aí, somente a iniciativa divina vai eliminar os males que há no mundo. Os muçulmanos esperam o retorno do Cristo. Do Cristo. As três têm ideia do inferno, certo? Embora essa ideia não seja tão importante no judaísmo, assim como a ideia de paraíso também não é tão importante no judaísmo, certo? Essas ideias estão presentes lá, certo? Mas elas não são tão importantes, elas estão muito mais enfatizadas muito mais no cristianismo e no islamismo, certo? Em parte talvez por causa da degeneração da espécie humana. Situação do purgatório comum no judaísmo e no islã, ou só no cristianismo? Não, no judaísmo não é concebido bem assim, porque os estados depois da morte no judaísmo são muito mais complexos do que no cristianismo e no islã. Entendeu? E no islamismo eles simplesmente englobam os conceitos cristãos de purgatório e inferno num só. Então, eles dizem, olha, dos condenados do inferno, alguns permanecerão lá para todo sempre e outros serão libertados pela misericórdia divina. Então, certo? Na verdade, os conceitos de paraíso e inferno, eles têm muito menos importância nas religiões semíticas do que a gente costuma pensar. Eles são muito mais símbolos para indicar uma realidade permanente da vida humana. Não que eles não existem, eles existem. Então, mas veja bem, por que que Deus vai falar para você de um negócio que você não pode experimentar? Por que Deus chega e fala, olha, tem o paraíso e tem o inferno? Se você, enquanto está aqui, não pode experimentar nenhum nem o outro. Segundo, você não pode derivá-los da sua razão natural. Isso existe simplesmente para enfatizar o caráter hierárquico dos valores humanos. Existem alguns valores que estão acima de outros. Hum? E mais ainda, que existem alguns valores que são valores reais para o indivíduo humano, mas que destroem a sua humanidade. Certo? E ao mesmo tempo, existem valores reais que podem parecer abstratos para o indivíduo humano, certo? E que, no entanto, são a consumação da sua própria humanidade. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, olha, veja bem, ganhar dinheiro é um valor real para o indivíduo humano, não é? Quer dizer, é realmente importante você ganhar algum dinheiro. Não é assim? Certo? Todos nós pensamos assim e isso é verdade. Certo? Ou, por exemplo, você prender os criminosos. Você punir os criminosos para não estimular o crime. Esse é um valor real na existência humana. Mas são valores relativos. Dependendo do modo como você os realiza, você pode perder a sua humanidade. Percebe? O preço desses valores pode ser a sua identidade pessoal, a sua personalidade. Quer dizer, a sua identidade como pessoa humana. Tá claro isso aí? Quer dizer, essa possibilidade de alguns valores, certo, objetivos, serem meios ou veículos de destruição da sua identidade humana, certo, é o que você conhece do inferno. É o que você pode conhecer e experimentar do inferno. Quer dizer, olha, o inferno aqui não é 100% mal. Só 85%. Quer dizer, o inferno aqui é sempre algum valor positivo, né, cujo preço é a sua identidade humana. Entendeu? Por que que eles falavam, né, as três eles falam, o inferno é embaixo da terra? Porque elas todas indicam embaixo da terra. É simples, porque é da Terra que vêm todos os valores positivos infra-humanos. Entendeu? Tudo que é bom neste mundo para o ser humano, fora objetividade da inteligência, liberdade da vontade, nobreza de sentimento, vem da Terra. Não é assim? Você lembra quando a gente falou também que para todas as religiões semíticas existe um aspecto segundo o qual o mundo é maldito? Então, ao mesmo tempo, por que você coloca então justamente o paraíso no lado oposto? Quer dizer, o paraíso está no céu. Porque você não voa. O paraíso se refere a valores que reintegram você como indivíduo na sua humanidade, certo? Mas que podem parecer meramente abstratos para você. Eles têm a característica da beleza do céu. Você não pode saborear a beleza do céu. Você a capta com o mais abstrato dos sentidos, que é a visão. Tá claro, hein? Então, quando elas falam de inferno e paraíso, elas estão falando disso? Quer dizer, olha, o fato de os valores se apresentarem de modo ambíguo para o ser humano. Quer dizer, alguns valores reais, certo, se apresentam como desvalores, como nada, como um vazio. Certo? E esses valores reais podem ser em cada circunstância, dependendo de cada circunstância humana, variando de um indivíduo para o outro, os valores fundamentais, aqueles que, se você abandonar, você deixa de ser ser humano. Certo. E outros valores, certo, embora sejam valores reais para o ser humano, podem justamente se apresentar como valores mais do que humanos. Por quê? Porque o seu corpo precisa deles. Percebe? Então veja bem, por exemplo, a necessidade de alimento, a necessidade de repouso, a necessidade de proteção contra as intempéries, tem um caráter quase absoluto para o indivíduo humano. Não é assim? Você não pode assim, decidir, não, agora eu não tenho mais essa necessidade, não quero saber. E tudo no seu ser continua exatamente o mesmo, ninguém reclama dentro de você. Mas esse caráter quase absoluto não deriva do grau, ou do papel, do lugar dessas necessidades na hierarquia dos valores. Não é assim? Quer dizer, a necessidade do alimento, por exemplo, não é forte assim, absoluta assim diante do indivíduo humano, porque o alimento é algo de especialmente humano, nobre, elevado e divino. Não é por isso. É porque o mundo não é Deus. Se o mundo não é Deus, significa que no mundo as coisas não podem ser exatamente o que elas parecem. O mundo, vamos dizer, há uma espécie de margem, o grau de falsidade no mundo. Deus é verdade e o mundo é falsidade. É tudo que Deus apresenta para ele mesmo na sua mente é exatamente tal como ele apresenta. Está claro, hein? Quer dizer, todo pensamento divino expressa exatamente a realidade na qual ele está pensando. Está claro, hein? Isso é uma característica divina que as coisas não têm, que o ser humano tem numa certa medida. Daí toda a diferença entre a linguagem humana e a semi-linguagem dos animais. Mas os objetos não. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles não são o que eles parecem ser. Quer dizer que todos os objetos deste mundo prometem, mas não cumprem. Entendeu? Eles têm a mesma natureza do político brasileiro. Entendeu? Não? Se o alimento, por exemplo, fosse verídico, quer dizer, se ele se apresentasse como necessidade na medida real, certo, da sua importância ontológica, a necessidade do alimento não se apresentaria absoluta para o ser humano, e o ser humano não precisaria comer assim sempre, todo dia. A história de vários santos, existem vários casos em que os santos manifestam esse milagre especificamente, no cristianismo, por exemplo, até no islamismo. Não, agora eu vou ficar aqui 300 dias sem comer. Por quê? Porque para este ser aqui, o alimento vai se apresentar na sua realidade. Vai se apresentar no seu status ontológico real. Quer dizer, para este sujeito, o alimento não vai mentir. Ele não vai tentar dizer que é Deus. Mas para todos nós, ele vai mentir. Para todos os outros, ele vai mentir. E todos os outros objetos desse mundo. Por quê? Porque os objetos só podem dizer meia verdade acerca da realidade. Porque não são Deus. Só Deus fala a verdade. É por isso que São Paulo fala: todo aquele que fala a verdade fala no Espírito Santo. Ora, é óbvio, evidente. E a capacidade que a linguagem humana tem de expressar a verdade deriva do Espírito Santo, deriva dessa familiaridade entre nós e Deus. Quer dizer, um animal nunca pode expressar objetivamente o que os objetos são efetivamente. Ele pode expressar relações particulares entre ele e o objeto, ou entre ele e determinadas categorias de objeto. Quer dizer, que a linguagem animal é sempre falsa. Um objeto concreto, você diz que é sempre falso, se aquele que o enfrenta percebe que a limitação do objeto é a indicação do imitado em Deus, aí passa a ser verdade. Ah, exatamente. Exatamente. Quer dizer, essa mesma falsidade dos objetos existe, né, para manifestar, para evidenciar a transcendência divina. E era muito natural na Idade Média. Assim que se compreendia. Exatamente. Até os objetos têm planos, né? Sim. Até os objetos têm planos. E, quer dizer, até o mal tem um sentido dentro do bem que é Deus. Então o mal, ou as limitações dos objetos e a sua falsidade fundamental, existe em função de nos revelar algo de Deus, que eles não podem revelar diretamente, eles só podem revelar negativamente. Contrário. Exatamente. Senão não haveria contraste. Exatamente. Quer dizer, só certas percepções só são possíveis diante do contraste. Não tem como revelar de uma outra forma, porque senão. Não tem como, exatamente, não tem como. Quer dizer, se tudo fosse tão luminoso quanto o sol, nós não veríamos nada. O mal, então, ele está para os seres humanos, para os seres vivos, não para os anjos. Então o mal, ele faria parte deste plano aqui. Não, veja bem, o mal, ele aparece para os animais e para os anjos também, mas em escalas completamente diferentes. Certo? Nisso aí está certa análise budista. Quer dizer, o mal aparece para os anjos muito pouco e para os animais muito mais. Certo. O que de fato colabora com, faz com que os anjos e os animais tenham muito pouca possibilidade de entender o que é a realidade como um todo. Puxa, mas os anjos? Sim, os anjos é o seguinte: o que eles sabem de Deus, eles sabem com clareza total, mas eles não têm possibilidade de aprender mais sobre Deus. As hierarquias angelicais são rígidas. Os anjos não aprendem. E também não sobe na hierarquia. Não sobe na hierarquia, exatamente. Os anjos não melhoram. Mas você diz ali que essa necessidade do mal para revelar o contraste e o bem, então será que a revolta de Lúcifer já estava nos planos de Deus? Sim, a revolta de Lúcifer já estava nos planos de Deus. Já estava, mas... a revolta de Lúcifer já estava nos planos de Deus. Exatamente. Quer dizer, o mal, para o judeu, cristão e muçulmano, tem um caráter providencial. Quer dizer, nos mostrar algo que é impossível. que uma criatura limitada entenda sem essa experiência. Veja bem, porque por mais que a gente possa fruir do bem, certo? Nós não podemos fruir infinitamente do bem num único ato. Nós podemos indefinidamente fruir de bens cada vez maiores. Não é assim? É por isso que os nossos desejos podem aumentar dia a dia. Tá claro, hein? Então, qualquer um dos nossos desejos pode crescer, certo? Mas nenhum deles pode se satisfazer por completo num único ato. Tá claro, hein? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para que a gente tenha, certo, uma noção clara do que é um bem infinito, só uma coleção de bens cada vez maiores nunca nos daria essa noção. Mas a distinção radical e absoluta entre um bem e um mal, ainda que limitados, nos permite chegar ao conceito de um bem infinito. É essa dupla experiência que nos permite entender o que é Deus. Entendeu? Quer dizer, veja bem, para os animais, Deus é uma espécie de diabo. Ele aparece mais como mal do que como bem. Para os anjos, Deus é só o chefe dos anjos, é o anjo maior. Você entendeu? A experiência que eles têm do divino não permite que eles cheguem ao infinito. Mas então, o melhor entre as criaturas é ser humano. Sim, não há a menor dúvida. Até o Buda concorda com isso. Nem menos nem mais. E é por isso que, evidentemente, não é uma proposta humana razoável, gente, eliminar os males do mundo. Todas as três propõem o seguinte: olha, minimize os males do seu próximo. Mas deixa um pouquinho para você mesmo. Entendeu? Por quê? Porque para aquele que está perto de você, você é uma espécie de Deus. Entendeu? Mas é eliminar completamente esse mal. Você não vai. Não vai justamente porque ele tem uma função em relação ao ser humano que é que não tem como ser preenchida por outro, de outro meio. Bom, então voltamos não sei quando. Opa. Que o dia sagrado para muçulmano, judeu, cristão. É diferente. Sexta, sábado e domingo. Para os cristãos e para os judeus, todo mundo conhece. Então, primeiro que quem inventou o sábado foram os judeus. Certo? E aí tinha um dia depois do sábado no qual, por acaso, o Cristo ressuscitou. E aí se tornou o dia sagrado para os cristãos. Certo. E os muçulmanos propriamente não têm um dia sagrado. Certo. Mas eles simplesmente começaram a se reunir, certo, uma vez por semana, certo, porque os cristãos e judeus se reuniam também. A instituição da reunião de sexta-feira não foi a total na primeira geração. Certo? De fato, não há nenhum motivo especial para eles, né? Embora eles tenham, por tradição oral, eles dizem que os principais eventos da história islâmica aconteceram na sexta-feira, né? Então a primeira revelação do Alcorão foi numa sexta-feira, né? A viagem noturna do profeta aos céus foi numa sexta-feira, a peregrinação dele, a Hégira, a fuga dele, o exílio dele de Meca para Medina foi numa sexta-feira. Então tem uma série de eventos que aconteceram ali, mas eles não enfatizam isso muito, não. A primeira comunidade islâmica se reunia de modo cotidiano, né? Eles, veja bem, embora não seja uma prescrição no Islã, é fortemente recomendado que as pessoas que estão no mesmo lugar façam a oração juntos. Então 90% dos muçulmanos da primeira geração faziam as 5 orações todos os dias juntos, certo? E como as cidades eram muito pequenas naquela época, eles faziam todos na mesma mesquita. Certo. Então a sexta-feira não era especial nesse dia, nessa época. Dia 3. Dia 3, com o ramo extremo oriental. Vamos ver se começamos com um ramo completamente diferente. Até agora parecia que hinduísmo e budismo são diferentes das religiões abraâmicas. Agora vocês vão ver o que é diferente mesmo. Vamos lá.